Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Esquina 64. Hoje nós vamos voltar a falar sobre profissões no mundo dos jogos eletrônicos, só que desta vez nós vamos falar sobre jornalismo de games. E para isso nós temos uma convidada muito especial. Por favor, apresente-se. Oi, eu sou a Carol Costa. Eu trabalho no IGN Brasil. Eu sou editora assistente, apresentadora e repórter. Então, cuido de várias frentes no IGN. E acho que é isso, né? E era pra Bárbara Gutierrez também estar conosco nesse papo, mas ela teve um compromisso e não pôde participar. Ela tentou muito, então fica o nosso agradecimento de coração. E só lembrando que esse podcast faz parte da campanha O Podcast é Delas, que ocorre durante todo o mês de março, com a proposta de trazer mais incentivo à participação feminina no meio dos podcasts. Saiba mais acessando o site opodcastdelas.com.br ou através da hashtag opodcastdelas nas redes sociais. Carol, eu acho que antes da gente conversar sobre a sua rotina no dia a dia, é interessante você contar um pouco sobre a sua trajetória dentro do jornalismo e dentro do mundo dos jogos, né? Então, no seu caso, como é que foi o início da sua carreira, sua trajetória? No meu caso, é até um pouco confuso, porque eu já estava cursando jornalismo e eu sempre quis ir para o lado cultural, assim, desde que eu decidi que ia fazer jornalismo, bem novinha, com 14 anos, eu sabia que eu queria trabalhar com uma área cultural. E eu já jogava, sempre li muito quadrinho, eu tava meio que nessa área geek, né, que é o que eu cubro hoje, mas era uma coisa que eu via muito como hobby. Então, eu demorei muito para associar as coisas, sabe? Começar a ver o jornalismo, que o jornalismo podia ir para essa área também, que eu podia unir o meu trabalho, minha profissão com um hobby. Na época, eu trabalhava em assessoria de imprensa, na área cultural mesmo, e alguns amigos fizeram, eles tinham um site sobre cultura nerd, cultura geek, e eles me chamaram para contribuir. E eu pensei, bom, vamos lá, né, vou escrever sobre algo que eu gosto enquanto eu tenho, né, assim, vou fazer isso por hobby enquanto eu tenho o meu trabalho habitual. Comecei a escrever para blog de amigos até que surgiu uma oportunidade de estágio para mim, isso foi em 2015, já fazem 5 anos, e surgiu uma oportunidade de estágio na área de games, na produção, nos bastidores, né, na produção de um programa de TV sobre games. E quando eu vi essa proposta, foi quando que meio que virou a chavinha e era tão óbvio que eu não tinha enxergado antes. Eu pensei, poxa, eu realmente posso fazer do meu hobby também uma profissão. Posso, existe, né, um jornalismo de games aí para eu trabalhar com isso, para eu aproveitar. Então, acho que eu vou tentar ir para esse lado. E ajudou o fato de eu já gostar, já estar escrevendo a respeito. Eu já pesquisava muito a respeito, porque eu achava tudo muito interessante como jogadora, como leitora de revistas, de site. Então, só meio que dei um passo para o outro lado da bancada, assim. E aí eu comecei a trabalhar, né, nos bastidores desse programa, fazendo um pouco de tudo, fazendo produção, ajudando em pauta. Ainda assim, eu já continuava com as minhas pesquisas, meus trabalhos por fora. Na época eu estava na faculdade, meu TCC foi um livro sobre games, então eu comecei a fazer muito contato com o mercado, porque eu precisava entrevistar desenvolvedores, entrevistar jornalistas, e foi uma coisa muito natural, entendeu? Ao mesmo tempo que eu estava fazendo isso muito para estudo, eu já estava aplicando isso no dia a dia, e fazendo já essa rede, esses contatos, eu já acabei tendo já um portfólio de antes. E nesse vai e vem eu conheci o Pablo Miyazawa, então editor-chefe do IGN, e ele me chamou uma vez, ele falou assim, ah, você costuma fazer vídeo? E aí eu falei, não, nunca fiz vídeo, eu me considero uma pessoa muito tímida, então pra mim foi engraçado, assim, quando ele trouxe essa ideia. Ele, você não quer tentar? Porque a gente tá precisando de alguém pra apresentar o Daily Fix, que é o nosso programa diário de notícias e tudo mais, e eu já conheci o Daily Fix por conta do IGN americano, né, dos Estados Unidos, que eu já acompanhava, e eu falei, meu, não vai dar certo, eles não vão me escolher. Mas eu falei, vamos lá, topo, claro, e deu certo. Foi basicamente isso. tava nesse esse programa que eu tava acabou, que, aí depois eu veio essa proposta do Pablo, fui fazer uns testes, aí em comecinho de 2016 eu entrei no IGN Brasil e lá eu tô até hoje. Aí depois começou meio assim, a minha principal função era apresentar o Daily Fix e eu também era repórter, mas eu comecei a pegar outras coisas, comecei a fazer review, enfim, as coisas vão acontecendo, vão fluindo, né? A gente vai tendo oportunidades e vai aproveitando e colocando em prática as coisas que já gostava, que já conhecia. E aí hoje eu sou editora assistente, continuo ainda à frente do Daily Fix, já há 4 anos, e é isso, e foi meio que assim que começou. É engraçado, eu falo que é engraçado pensar, porque foi uma coisa muito fluida até. Eu acho que eu até tive... Eu não diria sorte, porque essa área é tão difícil para nós mulheres, uhum, e a gente tem que batalhar tanto para conseguir um espaço nisso. Mas eu diria que as coisas fluíram de uma forma muito natural. Quando eu vi, eu meio que já estava encaminhada com isso, porque eu basicamente uni meu hobby com a minha profissão. Durante a época da faculdade, você chegou a cogitar em algum momento você se direcionar para a área de jogos, especialmente academicamente? Por exemplo, de repente você já estava pesquisando sobre jogos dentro da faculdade ou não? Não, foi na época da faculdade, mas ainda eu não sei se eu não pensava, justamente porque hoje, assim, sempre a gente entra na questão das mulheres nos games porque não é a maioria. Eu acho que isso há 5, 6 anos ainda era mais raso, mais complicado ainda. Eu não tinha tanta visão do mercado assim. Não é coincidentemente, mas eu sempre escolhia coisas relacionadas a games ou quadrinhos. Então, por exemplo, no segundo ou no terceiro ano de faculdade, todo mundo teve que produzir uma revista digital. Eu produzi uma revista sobre quadrinhos. Eu já estava pensando no meu TCC, um estudo sobre os jogos e como o ato de jogar influencia a pessoa, como os jogos podem ser usados como ferramenta para pensamento crítico, para mudança, uma ferramenta social e tudo mais. Eu já estava com essa ideia arquitetada logo no começo da faculdade. Mas muito assim, eu vou fazer uma coisa que eu gosto, eu vou unir, vou fazer esse período que eu tô aqui ser agradável. E no fim das contas, isso me serviu muito, porque muito do que eu já conhecia e eu fui aprimorando, eu fui pesquisando, começar a ler, entender um pouco até de game design mesmo, para poder escrever o meu TCC e ter essa curiosidade, essa vontade de aprender mais, acabou ajudando para que quando surgissem as oportunidades eu não estivesse totalmente fora, né, simplesmente só porque eu gosto. Porque também tem isso que eu acho que é muito importante a gente sempre pontuar. Quem olha de fora acha que o jornalismo de games é você jogar apenas. Você gosta de jogar, ponto, acabou. É só isso que precisa. E não é, a gente precisa ter muito conhecimento técnico, a gente precisa acompanhar muita coisa, saber como funciona mercado, saber como funciona dentro de desenvolvedora e publisher e as relações da indústria em si. Tem muita coisa ali dentro que a gente precisa acompanhar e entender quando você vai criticar um game, quando você vai dar uma notícia, quando você vai cobrir um evento. Então, essas coisas eu acabei já tendo uma base porque eu estudava para a faculdade, achando que no futuro eu não ia usar. Então, acabou... Por isso que eu falo que foi natural. No fim das contas, isso me ajudou muito profissionalmente depois. Até para ter uma noção mesmo, né? Até para entrar já no mercado com essa noção que não, é simplesmente eu vou jogar, eu vou passar muitas horas jogando porque esse é o meu trabalho, mas eu também preciso entender toda a parte técnica que envolve você ser um jornalista de games. Se eu não me engano, eu conheci algumas histórias sobre jornalistas durante a época da faculdade, até em produção de TCC, que eles não tiveram um apoio acadêmico na época, né? Você comentou um pouco sobre o seu trabalho que você estava fazendo com livro, enfim. Eu queria saber como é que foi o apoio acadêmico, pelo menos nesse momento que você estava produzindo algum trabalho voltado ao jornalismo de jogos, se teve algum tipo de preconceito ou se você recebeu apoio? Então, isso também é curioso, porque assim, eu me formei na PUC. Uhum. E a PUC tem muitos professores mais velhos, mais tradicionais, e isso é muito bacana, assim, para o aprendizado, para a bagagem do jornalismo. Mas eu tive esse exato receio, porque eu tinha pouquíssimos professores que eram mais voltados para essa área. Ou era uma coisa muito tipo, jornalismo digital era o mais próximo que a gente tinha. Não tem um professor que é, sei lá, um jornalista de games. Então, eu tava com muito receio quando eu pensei nesse tema, tanto que eu tinha outros temas mais tradicionais, assim, como o plano C, porque eu falei, bom, se isso não der certo, eu vou ter que ir para outro lado. Uhum. Mas, por sorte, eu tive um orientador, assim, que é incrível, Silvio Miele, é um grande amigo até hoje. Ele não era uma pessoa, não é uma pessoa dos games, só que ele sempre foi uma pessoa muito interessada. E ele, quando eu propus, tipo, muita gente me falou, ah, fala com o Silvio, porque ele é muito cabeça aberta e ele vai saber te orientar. Quando eu propus a ideia, ele topou assim de cara e ele foi sincero. Ele falou assim, olha, não é minha praia, só que eu tô disposto a conhecer. E como eu tinha, meu TCC já tinha muito essa pegada de, eu vou falar como os jogos influenciam os games, né? Os jogos digitais influenciam o ser humano, como essa relação do jogar, tinha mais uma questão assim, não é nem filosófica a palavra, mas uma coisa mais de experiência humana mesmo, que ele se interessava muito. Então ele falou, eu venho com essa frente para ajudar nesse ponto e você me traz tudo de informação que você tiver dos games e a gente faz aí uma parceria. E eu foquei, meu trabalho é todo focado em jogos independentes, meu TCC foi todo focado nisso. Eu sempre levava algum jogo pra ele, né, quando a gente ia ter as conversas, eu falava, levava, explicava sobre o que que era, e ele super interessado, ele entendia e me ajudava. Isso, no fim das contas, eu acho que foi até positivo, porque eu aprendi também a falar com pessoas que não são da área, porque também é muito fácil a gente falar, gamer falar com gamer, porque você sabe o que que a outra pessoa tá falando. Então, você escrever para uma pessoa que não entende do assunto é um desafio, às vezes, e é importante a gente saber. Porque, por exemplo, quando eu fui fazer o estágio na TV, rede nacional, você vai falar com milhares de pessoas, com um cara que estava vendo futebol, com um menino que estava vendo um desenho, com a dona de casa que ligou a TV e vai fazer as coisas de casa enquanto ela está assistindo TV, enfim, você tem que saber ter uma linguagem mais universal, e isso me ajudou bastante também. Eu, nesse ponto, eu diria que eu encontrei esse apoio, sim. Não que é fácil você ter sempre pessoas no meio acadêmico que vão compreender e vão abraçar a ideia 100%, porque o jornalismo de games, a ideia de games, né, indústria de games no geral, por muito tempo foi muito infantilizada, né? Ainda existe, eu acho, até um certo preconceito de que, sei lá, isso daí é coisa de criança, né? Essa quadrinho, game, jogo, pra quê? Isso daí é um negócio, é um brinquedo. E hoje em dia as coisas estão bem diferentes. Hoje em dia, aos poucos, assim, essa mentalidade eu vejo que vai mudando muito porque a indústria tem crescido aqui no Brasil, movimenta muito dinheiro, então as empresas veem isso com mais seriedade, a imprensa formal, né, vê isso com um pouco mais seriedade também, os esportes mostrarem campeonatos gigantescos com apoio de empresas, patrocínios enormes também mostra que isso é profissão. São coisas pequenas, assim, que pra gente que tá na área é comum, mas que eu acho que pro público de fora que não é acostumado, tá ficando, tá ganhando uma nova cara, sabe? Realmente essa é uma indústria que é forte. Movimenta grana, movimenta, não é só entretenimento, mas também tem muito de entretenimento. Então, acho que na academia, talvez, ainda exista um pouco de uma noção do jornalismo padrão como o caminho. Mas, vez ou outra, a gente encontra essas pessoas com a cabeça mais aberta também para novas possibilidades. Legal, mas você acha que, no final, realizar um curso de jornalismo é um requisito para você trabalhar com jornalismo de jogos? Olha, esse debate, assim, ele é sempre meio subjetivo, porque, para mim, jornalismo, independente de jogos ou não, eu acho que a faculdade é necessária. Mas não simplesmente pelo diploma, mas porque eu acho que ela dá uma puta base, entendeu? Uhum. Muita coisa que eu aprendi, muito de senso crítico, veio da faculdade, veio de outras matérias, independente da área que eu ia cursar saindo dali. Eu aprendi muita coisa. Na faculdade eu tive a oportunidade eu gosto muito de cinema também, fiz alguns cursos especializados em crítica por conta da faculdade. Eu tive contato com muita coisa que hoje em dia me ajuda na profissão. Assim, a faculdade é uma base, realmente o dia a dia, você entender como funciona, isso é na hora. Principalmente jornalismo de games, que é algo totalmente fora do padrão, do quadrado de universidade, da academia. Aham. Uhum. Mas eu acho que é muito importante, sim, a gente ter essa base. Eu acho que a partir do momento que você está num veículo grande, ou que seja, você está montando o seu portfólio num blog, num canal, o que for, é importante você ter algumas noções base, assim, alguns pilares para você fazer o jornalismo de uma forma bacana. E eu acho que a faculdade dá essa base. Eu acho que muito você pode aprender depois, mas é legal, sei lá, você ter um guia, entendeu? O que, que o jornalismo de games abrange? Até onde que ele começa e até onde que ele vai? Olha, depende muito, porque assim, eu vou falar mais de games tradicionais. Esportes não é muito minha área, então prefiro nem... Acho que no caso seria a Bárbara a pessoa pra falar isso, então eu vou ficar no... eu acho. Nos games tradicionais. Eu acho que vai desde você escrever a crítica de um jogo, que é, né, o que todo mundo às vezes espera, e quando pensa... em jornalismo de games, pensar nisso, eu vou ler um review de um game, a notícia, você acompanhar o desenvolvimento, até outras coisas que são presentes na indústria, às vezes a gente precisa saber, movimentos que acontecem, questões entre funcionários e empresa, depende muito, assim, eu acho que foi-se o tempo, por exemplo, se a gente for pensar no jornalismo de games lá atrás e pensar em revistas e tudo mais, o molde era outro. A gente tinha revistas que eram, sei lá, em boa parte das folhas, guia, detonado, dicas. E hoje em dia isso é muito mais fácil, as pessoas elas acham essas coisas com muito mais facilidade. Então o que se espera de um portal e outra, né? Revista ainda tinha aquilo, sei lá, se era mensal ou semanal, nunca era imediato. Você não via uma notícia, ela era imediata. Eram sempre pautas mais frias. E no dia a dia, agora com a internet, não. A gente precisa ter a notícia na hora. Então a gente tá sempre de olho no que tá acontecendo lá fora, principalmente pra lançar naquele momento. E isso vai desde uma notícia rápida, tipo, tal jogo chega tal dia, até uma questão mais intrínseca da própria indústria de games. Eu acho que hoje em dia, tudo que diz respeito, no caso aqui no Brasil, né, ao consumidor brasileiro, ao gamer brasileiro, acaba entrando no colo do jornalismo de games, sim. Não é simplesmente uma coisa, não é só... quando a gente fala de preço dos consoles, a gente está tendo um viés econômico ali, porque a gente está levando em consideração quanto aquilo impacta ao público brasileiro. É também função do jornalismo de games informar isso, porque é o que o consumidor também precisa saber. E cada vez abre mais, sabe? Desde eu acho muito legal também, o tipo de pauta que eu mais gosto de fazer é, sei lá, que o jogo, que alguma pessoa teve a vida modificada por conta de algum jogo. Acho que foi no ano passado também, eu entrevistei o Esquerdinha, que ele é um rapaz que ele perdeu o movimento de um lado do corpo e ele joga só com uma mão. E ele fala o quanto isso motivou ele, e ele joga muito bem, mas assim, é um negócio absurdo, com uma mão só ele joga muito. Isso também, sabe, entra no âmbito, isso tá fora de uma notícia de quando o jogo chega, de uma atualização, de uma dica, de um detonado, mas faz parte do dia a dia de quem joga. E a galera entra super feliz pra ver aquilo e pra dar apoio e pra ver outras histórias. Então tem esse lado mais humano também e outros lados abrangentes, sabe? Não tem como a gente fugir da parte econômica, política, social, que também envolve, porque é cultura, é um produto cultural. Então todos esses temas também vão estar dentro, sabe? Então, eu tenho... Você citou até a repercussão do público, né? Você falou que eles interagiram bastante, etc. E eu tenho uma dúvida em relação até esses temas que você foge do padrão, né? De notícias e review. Talvez um padrão até estipulado pelas revistas que a gente teve aqui no Brasil, não sei, né? Uhum. Como que é pra você a repercussão dentro do público, se... Não sei se em visualização, não sei como é que vocês fazem essa medição, né? Mas você sente que o público recebe bem quando vocês fogem desse padrão? Eu acho que depende muito do caso e depende muito do tema também. Eu vejo que esses temas que são mais voltados para experiências, histórias de superação, histórias diferentes de pessoas que largaram tudo para fazer um jogo, isso é sempre muito legal. O público gosta, assim, de ver essas experiências porque é um lado mais humano, entendeu? é uma experiência de um gamer para outro gamer. Não é uma coisa, não é simplesmente, sei lá, se eu tô lendo uma notícia de que a CD Projekt Red lançou um novo teaser de Cyberpunk, tudo bem, isso é uma informação ali parada, eu e o jogo, que eu pensei. Agora, quando eu leio uma experiência de um cara que passou uma coisa parecida com a que eu passei no passado, enfim, você sente muito mais um senso de comunidade, eu acho. Então, quando você conta histórias, quando você sai um pouco dessas pautas, eu acho que o público se interessa justamente porque, poxa, olha só onde os games podem ir, entendeu? Eu tô lendo sobre um cara que descobriu um novo propósito na vida porque ele começou a jogar. Eu tô lendo sobre uma menina que largou tudo que ela tava fazendo pra criar um jogo e o quanto isso foi grande pra vida dela. Enfim, você sai um pouco desse aspecto, é simplesmente uma informação pra ser uma experiência também. E esse é o tipo de coisa que também legitima a área com a devida importância que tem. Eu acho que é isso que ajuda, às vezes, a desmistificar a ideia que algumas pessoas têm de jogo ser algo de crianças, jogo ser algo infantil, não é? A gente vê vários exemplos, são esses exemplos diferentes ou essas pautas mais abrangentes que envolvem outras questões do país, além do puro entretenimento, que fazem com que as pessoas também vejam que, poxa, olha aí, é um produto cultural que realmente impacta o público. Então, vamos ver isso daí com outros olhos, vamos ver isso com mais seriedade. E às vezes o público não vai receber bem, às vezes tem pautas que não gosta. Pode ter um público ali que vai reclamar, mas tem muita gente que precisa ler aquilo, precisa ser impactado por aquilo. Então acontece dos dois modos. E eu acho que isso também é uma questão de jornalismo no geral, né? Nem só de games. Durante o dia a dia, como que funciona a sua rotina dentro da sua profissão como um todo? Eu sei que, no seu caso, foge um pouco do padrão porque você tem uma rotina diária de gravação de vídeo, né? Isso. Mas, além dessa parte, como que funciona a sua rotina em roteirização, em participação, dentro do meio um pouco mais comum de jornalismo? Então, meu dia a dia tem, né, o Daily Fix, que é um programa diário de notícias. Então, falando dele, todos os dias eu seleciono as principais notícias do dia, junto com uma equipe, ou a equipe de social, ou a equipe de vídeo, que ajuda a pensar o que é bacana, o que não é para entrar. Em cima disso, eu escrevo o roteiro e apresento. E depois tem todos os processos mais técnicos, de colocar o vídeo no site, colocar no ar e tudo mais. Além disso, como editora assistente, eu também cuido principalmente de review e artigos maiores. Lá no IGN eu tô com a Bruna também, que é editora assistente junto comigo, e ela cuida mais do hard news. Então, artigos, críticas, tanto de jogos quanto de filmes, séries, acabam ficando mais na minha alçada de organizar, ver qual redator que vai fazer e depois editar esse texto antes da gente colocar no ar. Também aprovo alguns roteiros, porque como eu tenho essa parte muito ligada a vídeo, geralmente roteiros que a gente tem um roteirista, então ou eu escrevo alguns roteiros, dependendo do programa, ou ele escreve, aí eu também edito. E sempre é um trabalho muito... Jornalismo é comunicação, e isso, inclusive, dentro das redações. Pelo menos eu acho que tem que ser assim, e acho que é o normal mesmo. Então a gente tem muito trabalho conjunto de, às vezes, ajudar... dar feedback de vídeo para direção, ou então para texto, eu mesma fazer crítica, e às vezes eu passo para os outros redatores lerem para a gente se ajudar ali a chegar num produto legal. Então tem muito disso, são muitas coisinhas no dia a dia. Mas basicamente é isso, é o Daily Fix, do roteiro, da seleção de notícias, o roteiro e a gravação, edição de texto, de artigo, aprovação de vídeo, né, para ver os vídeos que saem, se estão legais, como que a gente tá fazendo, e dicas para roteiro também. Eu também tô com um quadro novo, que é o IGN Indie, e ele é focado, né, em jogos independentes, e aí eu conto um pouco de como foi minha experiência com o jogo, que é uma coisa bem diferente do que a gente faz, então tem sido uma experiência bem doida para mim, bem nova, assim, pensar nesse jeito de criar conteúdo, que não é uma análise, mas não é simplesmente informativo, é tipo, vamos trocar a experiência, é legal, mas também é desafiador ao mesmo tempo, sabe? Porque é isso, é subjetivo, né? Ou às vezes o que é legal pra mim não é legal pra você. Então, meio que o dia a dia é tentar criar esses conteúdos e ver o que dá certo, o que não dá, e levando, assim. A gente sempre tenta Toda semana a gente senta, pensa em pauta, pensa no que vale a pena a gente falar, os assuntos que estão bombando. O jornalismo tem isso, né? Do dia a dia ser sempre muito diferente. Então, por mais que a gente está falando de notícias o dia inteiro, então os dias não são iguais. Isso é muito legal, é muito divertido também. É, você mencionou, no caso, uma reunião, suponho que seja uma reunião de pauta no começo da semana, certo? Isso, exatamente. Entendi. A seleção de notícias, supondo agora um roteiro para o seu vídeo, no caso, seleção de notícias você faz todo dia durante o dia, certo? Isso, todo dia, com as principais notícias do dia. A gente vê o que tem, ou até a noite anterior, né? Porque como muita coisa acontece lá fora primeiro, então a gente tem essa diferença de horário, né? Aham. Os assuntos mais quentes assim do dia, a seleção de notícias é feita por aí, e também outros critérios, porque como é vídeo, né, a gente tem que pensar, tem coisa que não funciona em vídeo, tem coisa que não tem imagem, não tem o que mostrar, então tem toda essa parte técnica de produzir conteúdo de diferentes modos. Quando você escreve um texto é uma coisa, quando você produz um vídeo é outra. Você que trabalha com podcast sabe que também é outro formato, porque não tem imagem para você se expressar, você não tá escrevendo, uhum. Você não tá lendo o que você tá falando, então a sua produção de conteúdo já é pensada de outro modo. Então no jornalismo também é isso, né, porque a gente tem vários meios para passar uma informação, e aí depende de qual meio que a gente tá fazendo. É, eu suponho que seja até chato, né, às vezes você tem um dia que tenha muita notícia, outro que tem pouco, e fazer essa seleção deve ser um trabalho um pouco mais complexo, né? Sim, nem me fale, em época de E3, em época de BGS, Comic Con, meu Deus, é uma doideira. Mas a seleção de fonte, como que você criteriza nesse caso? Por exemplo, press release às vezes tem alguma certa prioridade, ou hard news que tem alguma informação mais relevante? Você falou que você até utiliza o critério se tem algum conteúdo multimídia, né, para ser apresentado em vídeo. Como que você faz essa seleção de fonte? Ah, depende. Quando é para texto mesmo, quando é para entrar no site, é muito mais amplo, né? O que a gente recebe de assessoria é muito importante, esse contato, né, que a gente tem, até porque a gente tem muitas assessorias aqui no Brasil que são, assim, incríveis, ajudam muito, e tem empresas que a gente não tem, que não são representadas aqui no Brasil. Então, a gente depende muito desse contato com as próprias publishers. Muito de ficar olhando o que está saindo lá fora, porque, né, a indústria lá fora é muito maior do que aqui, e as coisas acabam acontecendo ainda primeiro lá. Então, a gente tenta trazer para cá, para o Brasil, o mais rápido possível as informações. E no caso do Daily Fix em si, a seleção vai muito do assunto do dia que tá mais em alta, do que tá sendo falado e do que tem potencial para ficar bacana num vídeo. Às vezes é uma brincadeira, às vezes é uma notícia que nem é uma notícia extremamente informativa, mas ela é curiosa, ela ativa a participação do público para comentar, para trocar experiência também. Então, depende muito de cada dia mesmo. Tem dias, é óbvio, né, que se... sei lá, saiu a data de lançamento do Xbox Series X, e esse vai ser o assunto do dia, não tem como discutir, e aí outras coisas vão entrar também. Tem dias que já é uma coisa mais uma curiosidade, uma coisa engraçada, que um assunto que tá todo mundo falando, varia muito pro Daily Fix, porque é uma coisa mais do momento. No dia seguinte vão ser outros temas e outras brincadeiras e outra expectativa, sabe? É, faz sentido, até porque o formato do programa é que tem algo mais com mais contato pro público, né? Talvez uma notícia que tenha mais buzz, entendi. Exatamente. Você mencionou também em relação a ficar ligado no que está acontecendo no mercado internacional, até porque, assim, de uma forma mais resumida, a gente não tem mercado aqui no Brasil, né? Entre aspas, porque isso é discutível, mas como que é trabalhar nesse caso com conteúdo exclusivo? Por exemplo, é difícil você conseguir uma exclusividade, considerando que normalmente as notícias ou vêm por terceiros ou vêm um pouco atrasada pra gente aqui? É difícil dizer, assim, no nosso caso específico, a gente faz parte do IGN, que é um nome muito grande lá fora também. O IGN Brasil é o segundo maior depois do IGN Estados Unidos, só fica atrás do IGN Estados Unidos. Então, a gente tem essa parceria com os IGNs de fora, apesar da gente de serem equipes totalmente diferentes, tudo mais, a gente, se o IGN Estados Unidos tiver alguma exclusividade, a gente consegue localizar isso em português, trazer isso pro site em português. Então tem esse caso. Quando é simplesmente pelo IGN Brasil, eu sinto que isso acontece muito mais em eventos. Não sei se chega a ser uma exclusividade pro mundo, mas é muito mais uma questão de experiência do próprio site. Por exemplo, a gente ano passado eu fui na E3 e joguei o Final Fantasy VII Remake. Foi o primeiro gameplay que todo mundo jogou, as primeiras impressões. Então a gente também teve acesso, porque a gente estava lá no evento e cobrindo de lá. Então eu sinto que é muito mais nesse ponto. E a gente tem muitas oportunidades assim, das viagens mesmo, as próprias empresas que chamam a gente para viajar, para conhecer alguma coisa, para fazer um preview, para algum lançamento, algum anúncio. Isso é muito bacana. Então a gente acaba tendo esse contato. Por mais que a gente não esteja lá fora e as coisas aconteçam tão rápido pra gente quanto acontece lá, a gente acaba tendo esse contato. E aqui no Brasil mesmo, a gente tem, por mais que seja uma indústria pequena, um mercado pequeno no jornalismo de games, a gente tem empresas que estão crescendo aqui dentro e produzindo coisas muito legais aqui dentro também. A gente tem eventos grandes, por exemplo, BGS, sempre tem nomes grandes aqui. E por mais que não tenham anúncios, é muito legal a gente poder trazer conteúdos inéditos para o público brasileiro também. A gente, se for abranger mais para a cultura pop no geral, e a gente for falar da CCXP, por exemplo, já está acontecendo, acho que é o segundo ano consecutivo, que tem coisa que sai com exclusividade aqui no Brasil, que não é exatamente de games, mas já entra nessa parte de cultura pop. E isso é muito legal, porque a gente vendo o papel se inverte. Esse ano... teve cena exclusiva de Viúva Negra, por exemplo, e aí era o IGN Estados Unidos que estava pegando a nossa matéria aqui do Brasil para traduzir para o inglês. E aí nessas horas a gente fala, o Brasil na frente, temos os papéis, mas então acontece. Espero que a tendência disso seja, tipo, crescer. Eu torço para que numa BGS, em algum momento, seja feito um anúncio muito grande, assim, pela primeira vez aqui em terras brasileiras, assim. Isso ainda vai, tenho fé. E o review? Por exemplo, você mencionou que um dos papéis do jornalista, de repente, também é fazer análise dos jogos, né? Como é o processo para vocês? É receber o jogo da publisher ou da desenvolvedora diretamente? E a partir desse momento, como que é o processo de produção? Geralmente a gente tem um calendário, né, pra gente ter uma noção do que vai sair, a gente acompanha isso, então a gente sabe mais ou menos a época que cada coisa vai sair, e a gente meio que já pré-define com alguma antecedência quem vai fazer o quê, isso levando em consideração principalmente a bagagem do redator, tipo, se ele gosta daquela franquia, se ele conhece, se ele tem familiaridade com aquela franquia ou com aquele gênero. É óbvio que ali a gente é jornalista, a gente tem o nosso papel sempre se informar, e se a gente não sabe, a gente vai atrás e vai se preparar para isso. Mas como a gente trabalha numa equipe, na nossa equipe, e acho que no jornalismo de games no geral, quem trabalha com jornalismo de games geralmente gosta de games, então é muito mais fácil assim fazer a divisão. Então, geralmente, a gente vê por isso. Leva em consideração a bagagem do redator para quem vai ser, né, o crítico que vai ser escolhido, disponibilidade. E a gente já se programa para isso. Então, é meio doido, viu? Não vou mentir, não. Às vezes, acontece do jogo chegar com bastante antecedência e a gente conseguir jogar com calma, escrever com calma, mas isso é muito raro. Red Dead Redemption eu joguei em 2 dias, assim. Eu basicamente, eu não dormi. Basicamente, foram 3 dias, mas você justo. Foram em 3 dias. Eu levantava só pra ir no banheiro, mal comia, ficava comendo alguma coisa do lado do videogame pra dar tempo de eu terminar de jogar e conseguir escrever a crítica a tempo do embargo. E isso é o que sempre acontece lá. Sempre tem alguém, toda vez que alguém vai fazer review, a pessoa já tá ciente que ela vai dedicar os próximos dias e madrugadas pra isso, quando chega muito em cima da hora. Porque acontece, às vezes... no mundo todo, pra todo mundo, acontece do jogo não chegar com antecedência. Às vezes chega com antecedência, a gente consegue se programar melhor. Mas aí, nesses casos, a pessoa fica dedicada pra isso. Ela tem a vida dela nos próximos dias é jogar e fazer crítica e pra estar no ar assim que caiu o embargo, né? Mas o tempo que você dedica pro jogo, ele não tá sendo consumido do seu tempo que você tem dentro do escritório, certo? Normalmente, que nem você mencionou, você não dormiu, etc. E se prolongou durante sua vida pessoal, né? Sim. Isso é comum dentro da época do jornalismo ou não? Você tem que ter um tempo separado para fazer o review dentro do seu horário comercial, por exemplo? A gente faz, a gente divide também. A questão é que nem sempre é possível. Por exemplo, se um jogo tem, sei lá, 70 horas e você tem 3 dias para jogar, você não vai conseguir conciliar isso dentro do horário de trabalho. Então, isso é uma coisa que faz parte. Depois a gente repõe, óbvio, né? A gente segue... Tenta seguir o máximo possível do saudável e para a pessoa descansar depois, ter uma folga, conseguir sobreviver e esfriar a cabeça depois daquilo, né? Mas é, realmente existe esse esforço, sim. E eu acho que é parte da profissão. Acho que todo mundo que está na profissão sabe que funciona assim. Muito por conta... É o que eu falei, se o jogo chega com bastante antecedência, a gente consegue equilibrar para que as horas dentro do escritório sejam usadas. No IGN, por exemplo, a gente tem uma sala de games. E é justamente o sofá, a TV, todos os videogames pra gente poder fazer isso, jogar, fazer review, testar, gravar gameplay. Mas às vezes vai ter que levar pra casa, não tem como. E é engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que é bom, é ruim. Porque a gente tá muito esperando, só que você joga pra trabalhar. Então é outra visão. Às vezes as pessoas me perguntam, ah, mas como é legal, né? Porque você tá jogando... pela primeira vez, às vezes ninguém jogou ainda, e que legal, só que é uma experiência bem diferente, assim. Eu tenho essa dúvida, sua cabeça vira uma chavinha que você, naquele momento você tá em modo de trabalho e não em modo de entretenimento? Vira total. Óbvio que um dos pontos de uma crítica de game é você levar em consideração, sim, o entretenimento, porque esse é o objetivo também daquele produto, né, de algum modo, se é um jogo focado nisso, de trazer entretenimento também. Então, eu também tenho que falar como experiência de jogadora, porque é isso, quem vai me ler são jogadores, eles querem saber como que foi minha experiência como jogadora também. Só que vira uma chavinha, porque quando eu vou jogar pra crítica, eu jogo com um caderninho do lado, eu pauso pra fazer anotação, presto atenção em muitas coisas que eu sei que se eu estivesse jogando como jogadora, eu não ia estar prestando tanta atenção assim, eu não ia ser tão crítica. Não é procurar problema, mas é também você ter uma... olhar com muito mais atenção do que você ia estar simplesmente jogando pra relaxar. É totalmente diferente. Tanto que Red Dead é uma franquia que eu sou apaixonada. Quando eu joguei o segundo jogo pra review, depois que eu terminei o jogo, eu dei um mês. Aí eu falei, bom, aí eu tinha deletado, apagado tudo. Eu falei assim, agora eu vou começar de novo, só pra curtir. E aí eu comecei o jogo de novo com outra cabeça. Falei assim, não, agora eu sei tudo que acontece, mas tudo bem. Agora eu vou fazer o que eu quiser, vou, tipo, jogar com calma. Então isso acontece. Eu acho que é uma experiência diferente, sim. Mas a gente leva as duas coisas em consideração. Porque no fim das contas é o que eu falei. Eu vejo muito assim, quem... Quando a gente fala de jornalismo econômico, por exemplo, não necessariamente o jornalista é um economista. Você fala de jornalismo esportivo, não necessariamente o jornalista ele é um atleta. Só que quando a gente fala de jornalismo de games, eu não conheço um jornalista de games que não seja gamer, que não goste disso. Então, a gente trabalha com uma compaixão, é uma coisa que a gente gosta muito, então não tem como separar e não é para separar. Óbvio que a gente vai ter formas diferentes de analisar quando a gente está fazendo um conteúdo mais pensado, só que é importante que a gente também traga a experiência de fã, de jogador, de tipo, quanto eu me diverti com isso, quanto eu me emocionei com esse jogo, porque é isso que o público quer ver também. A gente tá falando com pessoas que como a gente, que querem... Eu penso, sempre que eu vou escrever alguma coisa, eu penso o que eu gostaria de ver como jogador, o que eu quero saber daquele jogo, e eu tenho que basear nisso. Mas não é muito difícil você dosar a imparcialidade nesse caso? Por exemplo, você como fã de Red Dead Redemption 2, né? Como foi pra você tentar lidar com a paixão que você tem com o jogo, mas tentar ser crítica o suficiente pra conseguir produzir sua análise? Bom, né? À toa que eu dei 10, né? não, mas é sério. Com certeza você fez uma análise crítica em cima do jogo, certo? Brincadeira, sim. Não. É difícil. Mas eu dei 10 mesmo, mas porque eu acho que o primeiro é seu. É difícil, mas eu... É o que eu falei. Quando a gente... começa a trabalhar nessa área, fica é aquilo que eu falei no começo do podcast. Não é simplesmente jogar. Então, tem muitas coisas que você precisa levar em consideração quando você vai analisar. E isso já é uma parte do processo. É uma parte da profissão. Então, não tem como deixar isso de lado. Então, por mais que eu goste muito, sei lá, acho que justamente por gostar eu tenho propriedade para enxergar também o que não tá funcionando, sabe? Entendi. Não foi legal. Então, se tipo, eu gosto do que eu tô. Se eu gosto dessa franquia, se eu conheço ela o suficiente, eu sei o que poderia ser diferente, o que poderia melhorar. Tipo, no que tá. O que fraquejou ou não. Sei lá, Tomb Raider, por exemplo. Joguei todos. Desde adolescente, eu era apaixonada. Quando eu fui fazer o review do último, do Shadow, óbvio que tem um lado de fã ali, falando, poxa, agora eu tô trabalhando, sabe? Quando eu tinha 12 anos, eu tava jogando isso simplesmente porque eu achava de ver. Eu chegava da escola e ia jogar, e agora isso é parte do meu trabalho. Tem um lado emocional? Tem. Mas era justamente por isso, poxa, eu conheço essa franquia como a palma da minha mão, então eu sei que isso daqui tá esquisito, isso daqui não é o que a gente costumava ver, isso daqui não poderia ter sido diferente, ou simplesmente, pô, isso daqui não tá entregando uma experiência digna do que foi prometido. Então, acho que esse lado fã às vezes ajuda até a gente a ter um pouco de crítica em cima das coisas, né? Não é porque você gosta que você vai achar tudo 100%. Eu acho muito engraçado que The Last of Us é um dos meus jogos preferidos. E a gente fez um vídeo sobre o que a gente esperava do 2. E é um vídeo super longo, e eu rasgo elogios pro jogo o tempo inteiro. E eu faço uma crítica. Eu só falei que eu achava que, hoje em dia, eu vi muitas pessoas que foram pegar o jogo hoje em dia, e eu mesma fui rejogar, e o gameplay ele é um pouco truncado. Eu acho que é uma coisa que eu esperava que eles melhorassem. Tanto é que depois disso saíram os trailers, e a gente viu que eles mudaram muitas coisas do gameplay, porque a própria empresa sabe precisa modificar com o tempo ou não. E é assim, tem 400 comentários me xingando lá porque eu falei isso, mesmo tendo rasgado o vídeo inteiro, porque isso não quer dizer, eu não falei que o jogo é ruim. Isso, você reconhecer que tem coisas que podem ser melhoradas, podem ser atualizadas, ótimo, que bom, sabe? É justamente o que a gente espera do futuro, que as coisas melhorem. E isso não quer dizer, isso não desvalida todo o resto, não desvalida o fato do jogo ser incrível em outros aspectos, ou de eu gostar de uma coisa e não gostar de outra, enfim. A gente que trabalha nessa área, aos poucos a gente aprende a dosar. Eu acho que o público tem um pouco mais de dificuldade para entender que nem sempre uma crítica ou um ponto negativo desvaloriza o restante do produto. Mas a gente faz a nossa parte de mostrar. O público olha a nota para depois ler o que tá escrito, né? Ou não olha, nem olha o que tá escrito, só comenta, né? E outra, também é uma coisa que crítica é um negócio subjetivo. É aquilo que a gente tá falando. Às vezes o que eu gosto não é o que você gosta. Então, por isso que eu acho que é muito importante passar esse negócio da experiência. Tipo, o que eu senti jogando? Qual que foi a minha experiência jogando? E aí, a partir disso, você pode se conectar com isso ou não. Você pode concordar ou não. Aí, tudo bem, os aspectos técnicos vão ser ali analisados. Você pode gostar, ou então você mesmo pode falar. Eu reconheço que tem vários jogos que, ou filme, por exemplo, que eu sei que é ruim, mas eu adoro. E tudo bem, entendeu? Então, isso acontece com tudo. Não quer dizer que uma crítica, que porque algo é ruim, você não pode gostar, ou vice-versa, sabe? Tudo bem. Sim. Então, é muito subjetivo isso de crítica. Eu acho que o objetivo da crítica é muito mais dar um norte para a pessoa ter uma noção de como foi aquela experiência e se ela quer aquele jogo ou não, se é um jogo para ela ou não, do que se não é para ditar uma verdade, né? Não é simplesmente, então você tá falando que o jogo é esse ponto. Não, é uma opinião. E sei lá, a gente tá. Todo mundo gosta, todo mundo joga. É legal ter essas trocas de experiência. Mas no caso, por exemplo, você trabalhando como uma empresa multinacional, como o caso da GN, né? Você tá assinando o nome da matéria. Porém, eu suponho que a análise você não tenha uma completa carta branca, ele ainda vai passar pro processo de edição, certo? Ou não? A matéria, na íntegra, é publicada da maneira como você redigiu? Então, no caso, eu sou editora. Então, eu edito os reviews que entram, e quando eu escrevo uma crítica, eu peço para que a equipe leia para editar também, para ver se concorda. Então, na maior parte dos casos, no caso do IGN Brasil, tô falando no nosso caso, geralmente entra da forma que a pessoa escreveu, porque a gente tem uma equipe que já está acostumada com o que faz, é isso, é uma opinião. Muitas vezes a gente senta e conversa. Por exemplo, pode ser que eu tenha jogado exatamente o mesmo jogo que outra pessoa tá fazendo a crítica e minha opinião é totalmente contrária daquela pessoa. A gente tem uma conversa de tipo, olha, você realmente acha que é isso? Eu não concordo. E aí a gente tenta chegar meio que num meio termo. E aí, às vezes, a pessoa reconhece que não, realmente, acho que não era bem assim, acho que eu exagerei um pouco nesse ponto. Ou não, é isso mesmo. E enfim, é meio que como, no fim das contas, a opinião que tá representando o site, então... A minha crítica de Tomb Raider é a crítica do IGN também, né? A crítica que meu colega vai fazer de Resident Evil é a crítica que também é do IGN. Então, por mais que seja subjetivo, a gente tenta entrar num consenso ali que todo mundo esteja de acordo com o que está sendo publicado. É basicamente isso. Mas é o que eu falei, é subjetivo. Pode ser que eu analise um Tomb Raider, aí daqui a alguns anos sai um novo e meu amigo tem uma opinião diferente da minha. Ele acha que foi melhor, ele acha que foi pior... Isso sempre vai acontecer, é subjetivo porque vai de crítico para crítico, né? Você acha que para se analisar um jogo é necessário zerá-lo? É necessário terminá-lo? Eu, Carol, sempre opto por terminar, mas é uma coisa minha. Eu não me sinto apta a analisar algo que eu não tenha terminado, a não ser, por exemplo, eu vou jogar, sei lá, um jogo infinito, tipo, não sei... Eu entendo, um jogo como serviço, por exemplo. Isso, aí é óbvio que, né, eu vou jogar até um ponto em que eu tenha compreendido ali o que que tá, o principal. Por exemplo, esses tempos, no fim do ano, eu fiz um artigo sobre o Age of Empires, a versão remasterizada. Eu joguei, acho que eu joguei bastante, eu joguei umas 50, 60 horas. Mas óbvio que se eu quiser, eu fico 300 horas jogando. Então, nesses casos, eu acho que a partir do momento que você já jogou o suficiente pra você estar apto a falar a respeito daquilo, beleza, porque é um jogo infinito, basicamente. Agora, todos os jogos que têm campanha e uma história mais linear, ou enfim, eu, pelo menos, sempre termino, porque eu não me sinto à vontade. Eu não sei se na última hora, pode no último segundo, pode se acontecer alguma coisa que vai mudar totalmente a minha opinião, eu não sei. Então, eu não me sinto bem nesse ponto, mas pode acontecer, eu não julgo se isso acontecer em outros casos, porque é o que eu falei, pode acontecer do review do código ter chegado muito em cima da hora, de não ter dado tempo da pessoa se dedicar totalmente. Eu acho que isso sempre vai depender da situação, mas falando por mim mesma, eu sempre opto por terminar, mesmo que eu tenha que virar algumas noites ou atrasar um pouco a publicação. No caso, você está trabalhando hoje com produção de também, né, para web, produção de conteúdo em texto, mas também com conteúdo em vídeo, né? A gente teve uma transição muito louca em relação ao jornalismo de games aqui no Brasil, considerando que lá no começo, né, nos anos 90, basicamente o que a gente tinha de jornalismo de games era em revista publicada impressa e disponível na banca, né? Com o surgimento da internet, com a evolução da internet, a gente teve muita publicação em websites, em blogs, e hoje em dia a gente tem muito mais conteúdo em vídeo. Me corrija se eu estiver errado. Você acha que essa transição foi uma transição natural e o conteúdo redigido, ele tá morrendo e ele tá sendo transicionado para em vídeo ou não? Ainda existem espaços para cada uma dessas formas de publicação de conteúdo? Eu acho que ainda existe espaço, mas sim, houve uma mudança muito grande e, na verdade, eu acho que daqui para frente, na verdade, de uns tempos para cá e vai continuar assim, a produção de conteúdo sempre vai ser mutável, porque a gente tem uma forma, cada vez mais com, sei lá, aplicativos novos, com formas novas de se consumir alguma coisa, você muda a forma que você produz também. Porque é isso, a internet ela é pra ponta, na hora ali. As pessoas não têm mais tempo pra pegar uma revista e ficar lendo em casa. Ninguém senta pra fazer isso com isso, né? A não ser que você faça isso por um hobby, você não usa isso pra se informar. Então, a sua forma de pensar mudou. As pessoas usam muito mobile, usam muito celular pra se informar. Então, quando você vai produzir um texto, produzir um conteúdo, um vídeo, você também pensa nisso. Você também tem que pensar, poxa, mas se boa parte do meu público estiver vendo pelo celular, o tamanho do texto tem que ser um pouco diferente. Eu tenho que dar mais parágrafo? Ou será que eu tenho que colocar um texto menor? Ou o vídeo, será que ele tem que ser mais curto para não consumir os dados da pessoa? Tipo, você muda a forma que você tem. E naturalmente você vai mudar a forma que você faz o conteúdo. Eu acho que espaço sempre vai ter para todas as coisas. A gente tá aqui falando numa mídia de áudio unicamente. Mas hoje eu já participei de vídeo e eu já fiz um texto. Então, pode ser que a mesma pessoa não vai ver os três produtos, mas a gente vai atingir produtos, consumidores diferentes. E tipo, ok, hoje em dia é isso, você faz vários tipos de conteúdo, ou o mesmo conteúdo em várias frentes, elas vão atingir pessoas diferentes, mas que vão consumir aquele conteúdo, isso é legal. Então eu acho que tem um pouco de cada coisa, assim. Vídeo, realmente, a gente tem muita produção de vídeo. Vídeo é uma coisa que se consome muito. E YouTube, os youtubers em si, streamers, eles também mudaram muito a forma de se consumir conteúdo. Essa coisa de ter um contato mais humanizado, de você ter uma proximidade com o público, é uma coisa que, assim, era muito difícil em revista, por exemplo. Porque em revista, o que que você fazia? Você mandava uma carta. E aí a sua carta era publicada. E isso era a única forma que você tinha, e se fosse publicada, né? Que você tinha de ter ali um retorno. Geralmente tinha aquela parte da revista que o editor, ele ou respondia algumas cartas, ou ele falava, ele fazia um editorial para falar diretamente com o público. Esse era o máximo de proximidade que você tinha. Hoje em dia, você pode marcar o cara que você acompanha no YouTube no Twitter, e aí ele responde seu tweet, ele dá um like no seu tweet. Isso já é uma coisa muito diferente, é outra forma de conexão. Então você faz um vídeo, você pede a opinião das pessoas, as pessoas já, na mesma hora, elas dão aquele feedback, pra bem ou pra mal, seja pra xingar ou pra elogiar. Tem ali na sua cara a opinião do público, entendeu? Não vai chegar numa carta que talvez você nunca vai ler. Então, tudo isso influencia, a presença do público é muito mais forte, isso vai mudar a forma que a gente produz conteúdo. Se a gente vê que o público precisa de um conteúdo mais direto, então ele, em alguns pontos, ele vai ter o mais direto. Mas a gente sabe que existe também um público que quer um conteúdo longo, um conteúdo mais explicativo, tudo bem, também vai ter esse tipo de conteúdo. Eu acho que uma coisa não mata a outra. O que eu acho é que a gente sempre tem que ter todas as opções, basicamente. Porque sempre vai ter a pessoa que vai preferir ler o conteúdo extenso no computador, o que vai preferir ver um vídeo rápido pelo YouTube, outro que vai preferir ouvir um áudio enquanto ele tá indo trabalhar, e por aí vai. Uhum, entendi. Eu até ia fazer essa pergunta no caso, né, se os vídeos, por exemplo, no Delifix, os vídeos eles têm entre 3 ou 4 minutos, né, normalmente. Uhum. Eu ia perguntar se era, no caso, porque você acha que o público tá mais preguiçoso ou algo do tipo, ou mais ansioso, talvez, mas você supõe que sejam diferentes tipos de públicos que estão consumindo aquele tipo de conteúdo, né? Sim. No caso do Daily Fix, a proposta do programa é ser um resumo das notícias do dia. Então, ele é para ser mais dinâmico. Às vezes, as pessoas não estão muito acostumadas com o formato. E às vezes, elas comentam, mas que rápido. Por que que não faz mais longo? E eu acho isso legal, porque eu por mim, todos os vídeos seriam mais de 10 minutos, porque eu sou uma pessoa que gosta de consumir vídeo longo. Só que ao mesmo tempo eu penso também que, tipo, o Daily Fix também é pra aquela pessoa que tá voltando do trabalho, ela não pode ficar gastando o 4G dela num vídeo enorme. Então é 3 minutos, ela entendeu mais ou menos o que aconteceu no dia, e se ela quiser tem outras informações no site. Então aquela pessoa interessada, ela vai clicar no link e ela vai ler no site na paz. Pro outro, talvez isso seja o suficiente. Só ver, é um resumo ali, entendi o que aconteceu, foi divertido, beleza, passou. Então, isso depende muito. O outro que eu apresento, que é o Indy, eu faço um roteiro que é muito mais longo, e ele é muito mais cheio de floreios, e é outro esquema, não é pra pessoa assistir. Óbvio que ela pode, né? Mas, assim, eu não tô pensando na pessoa que vai assistir na pressa. É justamente na pessoa que pode se dedicar para aquilo. Então, tem produtos diferentes para as pessoas com disponibilidades diferentes. Eu vejo pelo modo que eu consumo mesmo. Eu ouço muito podcast num determinado dia da semana em que eu pego um caminho mais longo para o trabalho, e aí eu consigo ouvir isso na paz, com calma. Uhum. E nos outros dias que eu tenho que ser mais rápida, eu faço isso de passar, sei lá, ver no Twitter o que que tá rolando, ver em algum site. Então, a gente pode se olhar muitas vezes quando surgem essas dúvidas. Qual que é a forma que eu tô consumindo conteúdo? Então, muito provavelmente, o público também vai numa onda parecida, sabe? Vocês, como uma mídia já estabelecida, o IGN é uma, como eu mencionei, uma empresa multinacional, né? E aqui no Brasil a gente tem outras marcas, outros sites que também são sites profissionais, já são sites mais estabelecidos. Em contrapartida disso, a gente tem uma outra representatividade que são de blogs e outros sites pessoais ou até mesmo redes sociais, né? Páginas que também publicam, divulgam conteúdos em real time ou que nem você mencionou, hard news, de repente uma notícia ou outra que está sendo publicada no momento que ela foi divulgada, né? Como vocês lidam com outros sites que talvez nem sejam sites profissionais, talvez sejam blogs, etc., que estão em concorrência com vocês? Você acha que existe espaço para diferentes tipos de sites, para diferentes tipos de públicos? Ou talvez eles entrem em conflito com vocês? Eu acho que tem espaço, sim. Eu vejo justamente muito na onda do que a gente estava falando, de que existe público para tudo. Eu acho que, assim, influenciadores, blogs, especialistas em site, mais coisa, mais fandom, assim, eu não acho que isso é algo negativo. Eu acho que, pelo contrário, tem as comunidades ali que vão seguir aquilo e vão se informar a respeito daquilo. E a gente, se a gente souber trabalhar em conjunto com esses nichos, não nichos, mas esses grupos estão fazendo, a gente acaba ganhando também com isso. Não acho que seja um problema, não. Eu acho que o papel do jornalismo e dos sites de renome e tudo mais é ter ser um nome de referência e entregar o máximo possível do que o público espera disso, de um conteúdo com qualidade que vai passar informação da forma correta, da forma que eles esperam, ter acesso a certas coisas que o restante do público não tem, enfim. Então, eu acho que são papéis diferentes. Eu vejo, por exemplo, que às vezes as pessoas procuram muito blogs ou canais ou influenciadores muito pelas personalidades que estão ali. Então, eu quero ver fulano falando de tal jogo porque eu gosto da opinião dele. Mas eu vou ver o IGN para saber quando vai ser a data de lançamento e quais as informações, as especificações de tal console e tudo mais, porque é um site de notícia. Então, não vejo isso como algo negativo. E também eu acho que, tipo, informação é isso, sabe? Não existe monopólio de informação, não tem que existir. A gente está trabalhando, a gente está falando disso o tempo inteiro. A gente, às vezes, encontra notícia em tweets, entendeu? Então, como que a gente vai? Eu acho meio hipócrita algum jornalista reclamar da influência de outras mídias ou de outras formas de notícia, sendo que a gente acaba se alimentando e tirando conteúdo justamente disso, sabe? Então, não vejo isso como um problema, não. Eu acho que tudo se concilia isso. Tem públicos e públicos, como qualquer área. E, sei lá, a gente tem um papel a seguir, a gente vai seguir esse papel e ponto. Nem no caso de notícias, por exemplo, que não foram validadas ou acabam saindo como rumores que nem foram confirmados, coisas desse tipo? A gente dá muito rumor também. E, tipo, isso jornalismo no geral, não só jornalismo de games. E eu acho que a questão é deixar muito claro. Sempre que a gente fala de algum rumor, a gente deixa muito claro que aquilo é um rumor. E todas as vezes a gente entra em contato com a empresa para tentar confirmar. Todas, todas. Não importa quem falou, não importa de que site veio. A questão é que às vezes a empresa responde, às vezes não. Então, quando a empresa não responde, ou então a empresa responde falando, a gente não vai comentar um rumor. Então, às vezes a gente fala, isso é só um rumor, a gente entrou em contato com a empresa para saber se era real, a empresa disse que não vai comentar a respeito. Então, a gente vê como vai ser daqui para frente. Faz parte, os rumores fazem parte do mercado. A questão é como a gente lida com isso. Então, o ideal é sempre tomar esse cuidado para deixar muito claro que é um rumor, e a gente sempre vai atrás. Todas as vezes a gente vai atrás para tentar esclarecer a situação. Aí quando tem esse esclarecimento, a gente passa. Quando não tem, a gente também passa que não teve. Ou então até o presente momento de publicação, de gravação, não teve um retorno. Então a gente trata como rumor e pronto. Eu não acho que nesse ponto vou colocar como amadorismo também, seria algo negativo. Porque também é nosso papel saber filtrar. Também é nosso papel saber definir o que vale ou não. Se a gente deu algum rumor que aparentemente é bobo, talvez exista um porquê daquilo ter sido feito. Talvez aquilo tenha algum sentido, aquilo vai ser usado no futuro, a gente sabe que existe uma procura para aquilo. Então é simplesmente ter o tato de como vai passar essa informação, deixando muito claro do que se trata. A gente falou bastante de como que funciona o seu dia a dia, o roteiro, mas eu quero saber um pouco de como que você pensa que o jornalismo vai estar daqui a uns 5, 10 anos. Quais são as tendências do jornalismo de games pro futuro? Essa é uma pergunta um pouco de complexa, né? Mas a gente não tem como prever exatamente, mas como que você vê as coisas construindo daqui para frente? Olha, falando do jornalismo brasileiro, eu torço e acho que a tendência é essa das coisas só melhorarem, porque cada vez mais o Brasil se mostra presente para o mercado lá fora e mesmo para o público aqui dentro. Eu falo até quando a gente fala de tipo produção nacional, eu vejo em eventos como BGS, por exemplo, cada vez mais o público está interessado em conhecer os produtos nacionais. Ali a Avenida Indy está sempre lotada, toda vez. Eu vou, faz, sei lá, seis anos que eu cubro a BGS como imprensa. Então, nesses 6 anos em que eu vou como... 6, 5 anos que eu vou como imprensa, eu vejo que cada vez cresce mais o interesse do público para conhecer o que está sendo feito aqui dentro. Isso parece algo pequeno, mas eu vejo, eu particularmente vejo como algo muito grande, de tipo, o Brasil ele está ganhando cada vez mais espaço, cada vez mais forma. Isso é importante lá fora, isso é importante para a gente que produz conteúdo aqui dentro e também para a indústria lá fora ver que a gente é um público consumidor muito ativo. Isso já é fato para muitos. Então, eu acho que nesse ponto não vai faltar trabalho. O que eu acho que vai acontecer é isso de a forma que a gente produz conteúdo ser sempre muito mutável. A gente sempre tem que acompanhar e estar muito ligado nas tendências. Eu não sei, mas eu sinto que a tendência é cada vez mais essa coisa mais humanizada, de, tipo, produzir conteúdo muito mais como, ainda mais na nossa área, que é mais entretenimento, mais uma coisa mais coloquial, produzir o conteúdo de uma forma muito mais ligada ao público do que simplesmente, ah, é um jornalista falando e ponto. É, a gente se mostra cada vez mais como parte do público consumidor, porque a gente é, acima de tudo. Acho que talvez antes, não sei, eu tenho a impressão que antes, por exemplo, quando a gente fala de revista, isso não era tão claro, porque você nem não sabia exatamente quem que estava atrás ali escrevendo. Você sabia os nomes, mas você não tinha pessoa no Twitter para saber como que é a vida dela e o que, que ela gosta de fazer. Então hoje tem esse contato muito mais humano, você conhece as pessoas que estão produzindo aquilo, isso faz esse contato de público com o jornalista, eu vejo como algo que tem cada vez mais se formado de uma forma mais humanizada mesmo. Então acho que a produção do conteúdo passa por isso, ou essa questão de live mesmo, esse contato em live é muito doido, é muito legal. A gente fez uma live na semana passada de Dreams, aquele jogo que saiu para PS4, em que as pessoas criam jogos dentro do jogo. E no meio da live, várias pessoas entraram falando, ah, joga o meu jogo, eu criei um jogo aí, testa ele. E a gente começou a testar o jogo da pessoa que estava assistindo a gente. Olha, tipo, que coisa doida, sabe? É uma troca, assim, muito grande. Então eu acho que o rumo do jornalismo de games no Brasil ainda tem muito a crescer, e eu torço para que isso aconteça cada vez mais. Mas eu acho que é justamente essa produção de conteúdo muito mais voltada para a experiência de público como jogador também. Entendi. E também, da forma como você expressou, a abertura em vídeo também, a produção de conteúdo em vídeo, ou cada vez mais humanizada, de uma forma mais casual, né? Ou não na... Que nem você usou o termo coloquial, talvez mencionando a forma como a gente lê em revista ou em artigo, que é a perfeição da escrita e não transparece, talvez, a forma humanizada como a gente se expressa durante o dia a dia, né? É, exatamente. Quando a gente vai fazer um vídeo, é uma coisa muito mais despojada, porque é o nosso assunto, sabe? É o nosso âmbito, assim. A gente tá falando de algo que é muito mais divertido de se falar e de se produzir, e que permite essa experiência, assim, de tipo, cara, eu joguei, eu tô jogando isso, tô jogando aqui numa live, o que você tá achando? E aí você conta o que você tá achando dessa live, você dá uma dica de como eu vou achar tal chave em tal lugar no meio do jogo. Então tem muito dessa troca e essa coisa, tipo, tá jogando com amigos em casa, sabe? É uma forma muito diferente de você trocar informação e de você absorver informação. Eu acho que esse rumo é cada vez mais presente. E isso é bem o que a gente estava falando dos influenciadores, de youtuber, por exemplo. Quando a pessoa procura, ela procura muito mais porque ela quer saber a opinião de tal pessoa jogando, ela quer ver aquela pessoa fazendo tal coisa. A gente, como jornalista, ainda tem essa tarefa, esse dever de passar informação acima de tudo. A gente ainda está ali para informar, para ser uma fonte confiável de informação. Mas não só. Acho que, além disso, cada vez mais a gente vai ver essa troca com o público mesmo. Carol, quero agradecer muito a sua participação. O papo foi muito bom, mas infelizmente tudo que é bom acaba. Nossa, meio deprimente isso, mas enfim. Você quer deixar algum recado ou passar as suas redes para quem quiser te encontrar? Bom, eu tô como @CarolMCosta, Twitter, Instagram, todos os dias no Daily Fix do IGN Brasil. Tem o IGN Indie também, que é um quadro mensal que eu gosto muito, falo sobre alguma experiência de jogo e seria muito legal ver outras trocas por lá também. E no br.higiene.com, com artigos, textos. E, na verdade, só queria agradecer também pelo convite. Espero que você tenha gostado do bate-papo e que tenha sido proveitoso. E é isso. Não, eu gostei muito, mas eu quero saber também dos ouvintes, o que, que eles acharam. Então não deixem de acessar a página do episódio em nosso site e comentar tudo o que vocês acharam. Se vocês têm alguma dúvida também sobre a profissão de jornalismo nos games, não deixe de comentar que nós responderemos assim que possível no nosso podcast de comentários, o Karaokê 64. É isso e até a próxima.